Senhor Presidente da Comunidade Intermunicipal de Aveiro, Presidente Rival Esteves, Senhora Presidente da Câmara Municipal da Aradia, Maria Teresa Cardoso, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valongo, meu querido amigo e ilustre titular do prémio que acaba de ser entregue com as suas bibliotecárias, Senhor Diretor-Geral do Livro e das Bibliotecas, Dr. Silvestre Lacerda, Senhora Diretora Regional, Doutora Celeste Amado, Srs. Autarcas presentes, Srs. Bibliotecários, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Duas palavras muito breves para explicar a honra que representa para mim estar presente nesta cerimónia. O Sr. Presidente Rival Esteves disse, e é verdade, que eu falhei o prato principal do almoço com o Sr. Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, talvez o último, a última oportunidade para este Governo, por ocasião de um Conselho de Ministros que se realizou esta manhã no Forte São Julião da Barra, para aqui estar presente nesta cerimónia de entrega. Quando recebi o convite do Presidente da Comunidade Intermunicipal, através do Sr. Diretor de Direção-Geral dos Arquivos, Livros e Bibliotecas, com quem, aliás, ainda ontem estive a trabalhar de manhã no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, eu imediatamente disse que não poderia faltar esta cerimónia. E não falta esta cerimónia, e percebi que tinha razão em não ter faltado esta cerimónia, antes de mais por razões de ligação pessoal com o universo do livro. Eu sou profissionalmente editor, embora com a atividade suspensa desde que comecei a exercer responsabilidades públicas e num quadro que quero aqui sublinhar, em consonância com o que disse o Presidente Rival Esteves em relação ao atual Primeiro-Ministro, quando comecei a desempenhar as minhas funções públicas como eleito local, isto é, autarca. Eu estou de acordo com o que aqui foi dito sobre o atual Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, cuja equipa tenho a honra de fazer parte, no que diz respeito ao enriquecimento imenso que representou em termos de experiência pessoal e política e em termos de gestão da coisa pública, o facto de ter sido autarca numa autarquia pequenina, que há lá para baixo, onde eu também já fui autarca. E devo dizer-vos que sempre, sempre, ao longo da minha vida pública, podem ver as declarações que fui fazendo sobre esta matéria em entrevistas, não aquelas coisas que às vezes se titulam nos jornais que não têm nada a ver com o que as pessoas dizem, mas em entrevistas ou em discurso direto, em programas televisivos, eu sempre defendi um modelo onde, que é um modelo, aliás, que é usado pela França desde o General de Gaulle, onde as pessoas só têm responsabilidades de natureza nacional ao nível do governo depois de terem tido uma experiência de poder local. Eu acho que essa é uma grande escola e foi essa escola que eu decidi eu próprio fazer, evidentemente, no quadro daquilo que são as minhas responsabilidades do meu próprio partido e depois de um processo eleitoral, que foi um processo eleitoral particularmente animado na cidade de Lisboa, em que a candidatura em que eu estava era encabeçada pelo Presidente Jorge Sampaio. E devo dizer-vos que me orgulho dessa posição que sempre assumi e, sobretudo, me orgulho muito por ter percebido que ela era verdadeiramente real, essa aposta no poder local. E essa experiência é particularmente importante. E, portanto, hoje, quando parti daquela cerimónia simpática que estava a ter lugar no Forte São Julião da Barra, pedi, evidentemente, licença ao Sr. Presidente da República, ou ainda Presidente da República, Aníbal, professor Aníbal Cavaco Silva, e, claro, ao Sr. Primeiro-Ministro, a quem pediu um mandato para vos trazer uma saudação por esta iniciativa, que é uma iniciativa particularmente importante. E ele deu-me esse mandato, com toda a clareza, e incitando-vos a ir ainda mais além no que diz respeito à reflexão sobre os temas das bibliotecas, do livro e também, eventualmente, dos arquivos que têm convosco, enquanto Direção-Geral, enquanto responsável pela Direção-Geral do Livro, também alguém que é responsável pelo mais importante Arquivo Nacional, que é o Arquivo da Torre do Tombo. Eu quero dizer-vos que, do ponto de vista profissional, sempre vivi num mundo de livros e isso constituiu para mim uma imensa felicidade. E como, infelizmente, para mim, felizmente para vocês, sou provavelmente o mais velho nesta sala, mesmo mais velho que o Dr. Silvestre, com quem ainda ontem trocámos datas de nascimento. Eu tenho uma memória de um país onde quase não havia bibliotecas públicas. Atenção, é bom não esquecer isto. E também não sou tão velho assim, para que não se diga que não houve aqui uma imensa revolução. Eu tenho 66 anos, mas lembro-me de em muitos pontos do nosso país, tirando capitais de distrito, não havia bibliotecas públicas dignas desse nome. E as bibliotecas eram muitas vezes, quando existiam, meros depósitos de livros. Eu ainda me lembro do trabalho absolutamente admirável que a Fundação Calouste Gulbenkian fez com as carrinhas das bibliotecas itinerantes, sob a direção de um grande homem de quem tive o privilégio de ser amigo, que foi o poeta David Mourão Ferreira. Lembro-me muito bem disso. E lembro-me do papel que teve um outro intelectual português desaparecido, nomeadamente na promoção do livro por via das bibliotecas e da edição, e que depois foi o responsável, salvo erro, pelo Instituto do Livro, que era como se chamava, foi o António Alçada Batista. E lembro-me, portanto, da evolução, e tenho a noção perfeita da evolução que nós fizemos. Agora, desde há 3 meses, voltei a ter responsabilidades públicas no quadro do Governo e tenho estado a percorrer o país, de uma lógica de proximidade, para compreender os problemas não através dos relatórios, nem dos relatos verbais, mas num contacto direto com a realidade. E, sobretudo, em articulação com os serviços do Ministério da Cultura, onde temos quadros de grande qualidade. Temos quadros de grande qualidade. Temos muitas razões de queixa quanto à orgânica do próprio Ministério, como, aliás, acontece em todos os Ministérios e acontece em muitas câmaras municipais, mas temos gente muito boa, gente capaz do melhor e, sobretudo, gente profundamente dedicada. E presto aqui a minha homenagem ao Dr. Silvestre Lacerda e à maior parte dos quadros que o rodeiam, quer no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, quer na DG Lab, da mesma forma que presto homenagem à Sra. Celeste Amargo, que é de uma proficiência, de uma energia e de uma tenacidade que eu sou testemunha e não tenho a menor dificuldade em reconhecê-lo, porque nestas matérias o cartão partidário que eu tenho orgulho de ter no bolso não conta quanto à avaliação em termos de serviço público. E queria dizer-vos que essa relação com os livros, que é uma relação muito intensa, desde a minha infância mais remota, começa evidentemente em casa de família, em casa dos meus pais e na casa do meu avô, que foi também um pedagogo e um professor, nos pupilos do Exército, depois fundou uma escola privada, onde eu, aliás, fui durante algum tempo, enquanto adolescente, o segundo, o número 2 da biblioteca que ali existia, que era dirigida por um hoje importante advogado na nossa praça e um administrador da empresa Teixeira Duarte, que é o Dr. José Cobra Ferreira. E lembro-me do trabalho fascinante que ele fez enquanto diretor dessa biblioteca escolar, que era uma biblioteca, apesar de tudo, relativamente bem dimensionada para o universo dos alunos, e como ele me seduziu também muito para a leitura e do papel dessa biblioteca. Portanto, tenho essa noção. Depois, enquanto autarca, também, já agora, queria dizer que, apesar de estar à frente de uma câmara pequena, primeiro comecei por ser vereador da cultura, o que foi também uma aprendizagem particularmente importante, também dei um papel tão importante quanto possível e consagrei os recursos de que disponhamos nessa altura para as questões do livro e das bibliotecas. E tenho orgulho em termos aberto algumas bibliotecas temáticas pequenas, de dimensão humana e gerível, que ainda hoje estão a funcionar, e ter deixado para abrir uma biblioteca temática também num bairro importante, que é a Biblioteca Orlando Ribeiro. E tenho orgulho também no desenvolvimento que se fez, nomeadamente em tudo o que tem a ver com o Braille, onde nós nessa altura, já lá vão talvez 15, 20 anos, tínhamos a mais importante unidade de Braille nas bibliotecas públicas em Portugal. E depois também tenho orgulho numa obra que fizemos quando, depois de resolvidos os problemas em Timor e quando já se marchava decididamente para a independência num quadro de paz, na reabilitação daquilo que foi o liceu onde estudaram todos os quadros timorenses, que nós fizemos com a Câmara Municipal de Lisboa, termos lá deixado uma biblioteca com 31 mil volumes em língua portuguesa. Eu ainda há relativamente pouco tempo lá estive, e fico contente de perceber que a biblioteca estava a funcionar e estava a ser utilizada pela população do edifício que agora é a Escola Superior de Educação de Timor. Portanto, a minha relação com o livro e com a biblioteca é uma relação de amor. Ainda há mais uma nota curiosa, que é, eu vivi durante quase toda a minha vida, agora já não vivo naquela zona, muito próximo da Biblioteca Nacional, e portanto tenho uma memória da construção da própria Biblioteca Nacional, que era vizinho, a 50 metros, e portanto frequentei a Biblioteca Nacional quase como frequentei a minha casa. Tenho um profundo respeito, tenho duas primas que são bibliotecárias, uma delas está reformada, uma foi bibliotecária da reitoria, e portanto tenho uma relação de ternura imensa pelos bibliotecários que aqui estão. Sei como o vosso trabalho é importante e sei como sinto por mim próprio, pelos meus filhos e pelos meus próximos e pelos meus amigos, a importância deste trabalho. E quero dizer-vos que, como disse o Sr. Diretor da DGLAB, Dr. Silvestre Lacerda, nós estamos confrontados com desafios muito importantes, sob certos aspectos fascinantes, mas às vezes também desafios difíceis, neste universo em que o digital começa a tomar algum peso significativo no que diz respeito ao livro. Estamos confrontados também com uma outra matéria que tem algumas afinidades com aquela sobre a qual estiveram aqui a refletir, e eu vou ler com atenção as conclusões e os textos que aqui forem distribuídos, que é o problema das livrarias e da morte a que estamos a assistir em tantos pontos do nosso país das livrarias. E devo dizer-vos que, no quadro da reflexão que estamos a fazer em termos do Ministério da Cultura e em termos da articulação com os agentes privados nesse setor, nomeadamente os editores, a APL e os livreiros e os representantes dos livreiros, temos estado a ponderar e a falar com os autarcas com quem temos tido a possibilidade de falar, no sentido de poder eventualmente, num modelo que se venha a definir no quadro desse diálogo e desse trabalho, que estes encontros são particularmente importantes, podem trazer contributos particularmente importantes para fazer reviver o universo das livrarias, eventualmente numa lógica de proximidade com as bibliotecas da rede pública, que hoje felizmente estão presentes por todo o país. Nós demos dessa matéria um salto muitíssimo significativo e hoje não há praticamente nenhuma lacuna séria no que diz respeito à rede das bibliotecas. Eu ainda há relativamente pouco tempo estive numa homenagem ao António Arnaud, aqui bem próximo, em Penela, e fiquei absolutamente deslumbrado com a qualidade daquela biblioteca, que é uma biblioteca municipal da rede pública nacional. E, portanto, aquilo que eu tenho que vos dizer, e do fundo do coração, é muito obrigado pelo vosso trabalho. Não preciso de vos incitar a mais energia, porque sei da energia que põem. Nunca, em circunstância nenhuma, ao longo da minha vida, encontrei um bibliotecário que não estivesse profundamente apaixonado pelo trabalho que está a fazer. Essa é uma das características mais interessantes desta profissão, que a distingue de quase todas as outras. Há alguns outros casos em que há este tipo de empenhamento, que é um empenhamento também afetivo, mas no quadro das bibliotecas foi sempre esse universo que encontrei aqui e lá fora. E devo dizer-vos que temos todas as razões para ter orgulho nos passos gigantescos que demos ao longo dos últimos 40 anos quanto a esta matéria, e temos todos razões para ter orgulho nos autarcas que em larga medida permitiram que este trabalho se fizesse, e na energia e no talento que ressai das intervenções que aqui ouvimos. O Presidente Ribal Esteves foi particularmente brilhante, é um grande orador e é também um homem seguramente de grandes leituras, mas quero preveni-lo. Valongo é um candidato muito sério ao prémio do ano que vem. E a intervenção do seu colega, meu colega também, se me permite a expressão, Presidente Valongo, faz prever uma disputa animada, e ela vai ser bela e boa para as bibliotecas de todo o país. Parabéns à região de Aveiro, como sempre uma região de grandes tradições democráticas e republicanas e de cultura. Parabéns a vocês que puseram de pé este primeiro encontro, que será, porque ainda continua amanhã, extremamente útil. Parabéns ao Ministério da Cultura, aqui representado pela sua Diretora Regional e pelo seu Diretor-Geral de Arquivos, Livros e Bibliotecas, e parabéns, sobretudo, às bibliotecárias e aos bibliotecários que nos proporcionaram este momento. Muito obrigado a todos. Thank you.